Ai. Suspeito do FX desde 97. É a origem. Então segura, malandro. Anos 90, onde a rua era vasta, vagabundo metido a besta, acabava na vala e sendo a bala. A quebrada não para e os opalas, só pra lá e pra cá, não pega nada. O box da escada, o break que rolava, é louca a caminhada que eu trago nessa track. Maluco, eu amo rap, a música me aquece, o tempo de balão fumaça véi. Essas mesmo, mil e uma fita pra falar, o tempo passou e nós aqui, respeita nosso caminhar. Eu faço som com a nata, que canta rap e paca, vários atiram faca, não acerta, é muita fé. Uma fita que ataca, eu rezo, peço, saca, livra-me, pai da zinhaca. É o que me mantém de pé, assim que é suspeito, nós chega desse jeito. Tô muito louco de rap, tomo um gole desse feito. A nossa origem ninguém pode mudar, becos e ela veio nos ensinar. Seja no rap ou no reggae, em qualquer lugar, isso aqui é o nosso habitat. Tem que lutar pra manter sua vitória, em um país de tão pouca memória, que não conhece a sua própria história. A nossa origem ninguém pode mudar, becos e ela veio nos ensinar. Seja no rap ou no reggae, em qualquer lugar, isso aqui é o nosso habitat. Tem que lutar pra manter sua vitória, em um país de tão pouca memória, que não conhece a sua própria história. Se a reivindicação do FX não precisa de vim de bula, porque eu tô ligado que vem direto das ruas, onde a infância é dura e não é mole pra ninguém. Eu vi meus camaradas tirando férias da FEBEM, então não paga de Ultraman. Gosto do rap do trem, é foda, RZO, irmandade, o tem. Os folhinhos, ó, que vem, disso eu lembro bem, porque eu tempo é rei, não espera por ninguém. Eu lembro disso, o rap sempre foi vício pra nós desde o início. Mais forte que um misto é a voz do Racionais, nos presos leste a miliano faz. Abrimos show pros caras, oh, foi louco demais. É de hoje, é bem de tempos que nós somos forais. O rap é igual o crime, me fez ladrão eficaz. Pelo certo, no correto, andar entre os leais. A missão é uma só, viemos pra plantar a paz. A nossa origem ninguém pode mudar, becos e ela veio nos ensinar. Seja no rap ou no reggae, em qualquer lugar, isso aqui é o nosso habitat. Tem que lutar pra manter sua vitória, em um país de tão pouca memória, que não conhece a sua própria história. A nossa origem ninguém pode mudar, becos e ela veio nos ensinar. Seja no rap ou no reggae, em qualquer lugar, isso aqui é o nosso habitat. Tem que lutar pra manter sua vitória, em um país de tão pouca memória, que não conhece a sua própria história.